Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3. Mensagem à Laodiceia, versos 14 a 22. Com a palavra do Senhor Deus aberta, vamos invocar o nome de Deus. Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração e obrigado porque o Senhor nos ama acima do que podemos entender ou compreender. Obrigado por tua graça e por tua salvação. Fala agora ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As cartas do Apocalipse são, continuarão sendo e já foram, material para muitas reflexões teológicas. Vocês sabem que essas igrejas do Apocalipse, elas existiram no primeiro século. Então existia a igreja em Éfeso, a igreja em Tiatira, a igreja em Pérgamo, até Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito interessante, uma cidade muito próspera, rica. Conta a história que em Laodiceia houve um grande terremoto e chegaram as notícias desse grande terremoto na capital do império e o império se mobilizou para ajudar aqueles que moravam em Laodiceia para reconstruir a cidade. E a cidade era tão próspera que aqueles que habitaram e que sobreviveram disseram: não precisa mandar ajuda para a gente. Com as nossas posses, com a nossa riqueza, nós podemos reconstruir a nossa própria cidade. A arrogância de uma cidade muito rica. E interessante que Laodiceia pode significar duas coisas: o povo que julga ou o julgamento do povo. Essas duas possibilidades de tradução para o termo Laodiceia se encaixam de uma forma muito interessante no povo do fim, né? É um povo que julga, é um povo que se sente superior, que agora eles têm mais conhecimento. E aliás, vocês sabem que no nosso tempo existe muito mais conhecimento da Bíblia do que em qualquer outro tempo da história humana. Hoje nós podemos, com a ciência bíblica, por exemplo, com a ciência da crítica textual, saber quais são os melhores manuscritos, quais são as melhores traduções, por que traduzir um texto dessa forma e não daquela outra forma. Porque hoje nós temos uma ciência muito vasta dentro do pensamento bíblico teológico, como nunca houve na história da humanidade. Nós sabemos muito mais teoricamente do que todas as outras eras do passado. Mas isso não nos tornou pessoas melhores do que as pessoas que viveram no passado. Nós, como igreja, no tempo do fim, temos nos afastado da simplicidade, temos nos afastado da fé, temos afastado do amor, do louvor. E muitas vezes, muitas pessoas procuram na igreja um lugar para serem aceitas, para curarem os seus traumas emocionais, psicológicos, sociais. Um lugar para receber a unção de Deus para ficarem ricos. Um lugar para fazer os seus desfiles de modas, quem que veste a roupa mais bonita, quem que tem o carro mais bonito, quem tem mais dinheiro. E vocês sabem que o propósito da igreja nunca foi nem nunca será nada disso. A igreja é uma comunidade de pessoas redimidas por Deus, que entenderam essa redenção, aceitaram a Cristo como Salvador e se unem em amor para louvar a Deus, para aprender da palavra de Deus, para crescer no conhecimento e graça de Jesus Cristo. E então, a carta à Laodiceia. Jesus, pessoalmente, endereçou uma carta à Laodiceia. E ele dá a si mesmo alguns títulos, nós lemos lá no verso 14. Assim diz o Amém. Amém é uma palavra interessante. Amém pode significar também duas coisas. É verdade. Então, quando eu digo assim, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos salvou através de Cristo. E se você disser Amém, você está dizendo, é verdade, Senhor. Eu concordo com isso, eu acredito nisso. Amém tem uma outra dimensão também, que significa que assim seja. Senhor, tem misericórdia dos nossos familiares a quem amamos. Se você disser Amém, você está dizendo que assim seja. Eu também quero isso, eu concordo com isso. No Antigo Testamento, Deus tem muitos nomes. Então, Jeová Jiré, quem nunca ouviu falar, né? O monte do Deus proverá. Aquela situação ali com Abraão e Isaac, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. E existem muitos outros nomes. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Elohe Amen, que significa o Deus da verdade. Jesus Cristo está dizendo nessa carta que aquele que está falando é a própria verdade. Vocês conhecem o texto de João 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Cristo que está falando. E ele também se auto-intitula como a testemunha fiel e verdadeira. Todos nós erramos no julgamento que nós temos uns em relação aos outros. Às vezes para o lado do bem, às vezes para o lado do mal. A minha mãe, às vezes, pensa que eu não tenho defeito. Ela erra no julgamento em relação a mim para o lado do bem. Que bonitinho, que menino abençoado, ó, quase não peca, aliás, acho que nem peca. A mãe tem o dom de se iludir, né? Essa é uma característica da mãe, erra para o lado do bem. O filho pode ser a pior desgraça que for, está na cadeia. O meu filhinho, cuida dele, seu guarda, por favor. Né? Pode ser o traficante, pode ser o que for. E também a gente erra no julgamento dos outros para o lado do mal também. Ah, aquela pessoa não vale nada, não quer nada com nada, não vai dar em lugar nenhum. Mas Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. Ele não julga, ele não dá as suas sentenças com base na imaginação, com base naquilo que ele ouviu falar de outro. Não, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é testemunha fiel de tudo que pensamos, de tudo que falamos, de tudo que fazemos, de todas as nossas intenções. Não há como se esconder dele. É assim que ele é. É a natureza dele. É a natureza de alguém que é o nosso grande Deus e Salvador. Aquele que se fez homem para pagar na cruz o preço de todos os nossos pecados. Um outro título de Jesus nessa carta é o princípio da criação de Deus. E esse título, na mente de alguns, gera alguns probleminhas teológicos. O que significa o princípio da criação de Deus? Alguns pensam que aqui Jesus está declarando que ele foi a primeira criatura de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus. Essa é uma forma de se entender. Mas por que que essa não é a verdade? Por duas coisas. Existe uma outra forma de entender essa mesma frase, que é a correta, e em outros textos da Bíblia, Jesus Cristo é apresentado como Deus, e não como criatura de Deus. Então, o que significaria esse título, o princípio da criação de Deus? A palavra é arche, que pode significar o princípio, o primeiro, ou pode significar o princípio no sentido daquele que principia, ou seja, aquele que cria a criação de Deus. É um título interessante, né? Eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou aquele que criou o que Deus criou. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E ele começa dizendo uma coisa muito interessante. Conheço as tuas obras. Existe no mundo teológico uma tentativa de harmonizar dois ensinamentos bíblicos que nem sempre é fácil harmonizar. Nós somos justificados e salvos pela fé. Não é porque eu me esforço, não é porque eu sou melhor que os outros, não é porque eu sou da igreja ou da igreja adventista que eu sou salvo. É porque eu tenho um Salvador que é Deus que me salva pela imerecida graça, porque eu não mereço. Mas existe um outro ensinamento da Bíblia que diz que nós somos julgados pelas nossas obras. Não parece uma coisa um pouco estranha? Se eu sou salvo pela fé em quem Jesus é e no que Ele fez por mim, por que que Jesus considera as minhas obras na hora de me julgar? Parece um pouco estranho. Eu não vou resolver todo esse problema teológico aqui para vocês. Não existem respostas fáceis quando você quer entrar no campo profundo da teologia, mas eu vou dar uma dica para vocês. No meu site, simvemsenhorjesus.blogspot.com, tem um artigo lá de 50 páginas sobre esse assunto, que chama Justificação pela Fé, Julgamento pelas Obras. É muito interessante, não fui eu que escrevi, é um texto retirado do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral. Muito, muito, muito interessante. Se vocês tiverem interesse, procurem lá. Mas o fato é que, para não deixar vocês sem respostas também, eu conheço as tuas obras. Nas nossas obras é que se revela a nossa verdadeira fé. Porque filosoficamente, teoricamente, eu posso acreditar no amor, eu acredito na fé, eu acredito na união com as pessoas, eu acredito no perdão. Na teoria, tudo isso é bem bonito, né? O amor, a fé, o perdão. Mas, onde é que eu vou revelar essa fé? É no meu ato de amar ou de não amar. Aí é que vai estar realmente revelada a minha fé. Porque fé que não tem obra, a própria palavra de Deus diz que é uma coisa morta. Não tem sentido. Como é que eu digo que eu tenho fé no perdão? Eu não quero te perdoar se você pisou no meu pé, se você falou mal de mim, se você brigou comigo, se você fez alguma injustiça em relação a mim. Então essa fé que eu tenho no perdão, ela é uma teoria, ela não é uma verdade. Eu vou demonstrar que eu tenho fé no perdão se eu perdoar. E a palavra de Deus diz, né? Você quer ser perdoado dos seus pecados? Não deixe de perdoar aqueles que erram contra você. Aliás, faz parte até do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E quantas pessoas estão condenando a si mesmas, repetindo o Pai Nosso? Perdoa como eu perdoo, mas eu não perdoo? Estão condenando a si mesmas. E Jesus, ele revela que ele conhece as nossas obras, quem nós somos na realidade. E o quadro não é bonito. E antes de eu prosseguir, esse quadro que Jesus faz da igreja, a última igreja, o último período da igreja antes da volta dele, ela é triste, mas ela não é desesperadora. Ou seja, tem solução. Ele apresenta aquela igreja que pensa que está todo mundo bonito, mas está todo mundo estragado, feio, sujo, rasgado, e todo mundo se iludindo que está muito bem. E aqueles que olharem com os olhos com que Deus olha e perceberem as próprias sujeiras, as próprias maldades, as próprias malícias, se arrependerem e, nas palavras do texto, comprarem, né, a fé purificada no fogo, as vestes para se vestir, o colírio para os olhos, esses hão de ser os vencedores. Mas então qual é a crítica que Jesus faz à igreja? Bom, a crítica nós já lemos e vamos dar uma reafirmada aqui. Eu conheço as tuas obras, você não é nem frio e nem quente, você é morno, está no meio do caminho. E porque é morno, não é quente nem frio, Deus está a ponto de vomitar da boca. Essa é uma imagem bem, alguns diriam nojenta, né? Vômito. Mas é isso que Deus considera uma igreja que não é nem quente nem fria, uma igreja nojenta. Agora, o que significa essa mornidão de Laodiceia não é uma coisa muito simples de resolver, não. Nós não temos na Bíblia uma descrição teológica, doutrinária, do que significa essa mornidão. E existem muitas pessoas que tentam resolver isso de alguma forma. Existe um autor que escreveu um livro chamado Laodiceia, que chama Jacques Sequeira. Tem na Casa Publicadora esse livro. Não sei se alguns irmãos já leram ou podem ter acesso para ler no futuro. Na ideia dele é o seguinte: a Bíblia apresenta três tipos de obras. Obras da carne, obras da lei e obras da fé. O que é a obra da carne? É a inveja, a glutonaria, o vício, a prostituição, a imoralidade. A pessoa fala palavrão, mente, rouba, mata. Essa é a obra da carne, do pecado. O que seria a obra da lei? É aquela pessoa que é pecadora, está cheia de pensamento ruim, de adultério, de malícia, de falar mal dos outros, pensar mal dos outros, mas externamente quer parecer justa. Vai na igreja, se está no congresso, está na comissão de ética, quer dizer para os outros o que os outros devem fazer, mas dentro dele está aquela desgraça, cheio de pensamento mau, sentimento mau, desejo mau. E teria as obras da fé, que é o quê? O amor, a misericórdia, o perdão, o louvor, a vida cristã mais coerente. Essa é uma visão interessante dele. Eu acho que pode ser que a mornidão inclua esse aspecto da obra da lei, mas eu acho que não para só por aí. O que eu acho que é essa mornidão? Essa mornidão é, às vezes, essa vida incoerente que muitos de nós temos, de mesclar atitudes cristãs e boas e corretas, mas ao mesmo tempo de aceitar atitudes e disposições e pensamentos errados como se fossem normais. Então, por exemplo, a mentirinha que eu conto no meu trabalho, para minha mãe, para o meu pai, para minha namorada, para o meu namorado, ela é justificável, ela tem lugar na vida. Ah, mentir, todo mundo mente. Você percebe que tem uma igreja que da boca para fora fala da verdade. Ah, você já conhece a verdade? Ah, você já foi batizado? Ah, você guarda o sábado? É a verdade. Mas na hora da vida, de trabalhar, de estudar na família, são pessoas mentirosas. Eu vejo isso como, sabe, esse contraste entre coisa quente e coisa fria, que o resultado é morno, que o resultado é uma vida incoerente e está todo mundo se sentindo bem. Por quê? Porque eu guardo o sábado, eu dou o meu dízimo, eu vou na igreja, eu sou batizado, eu louvo, eu prego, eu sou pastor. Mas por trás está cheio das mesmas mentiras, vaidades, cobiças que o mundo inteiro está. É assim que eu entendo essa mornidão. E Deus acha essa condição nojenta. Ele vai vomitar isso. Ele não suporta isso. Mas, se parasse por aqui, a gente ia ficar desesperado, né? Deus mostra para a gente o espelho, e não é bonito o que a gente está vendo. Mas ele nos dá a solução. E ele diz assim, bom, diante de tudo isso, né? O verso 18, aconselho-te que você compre ouro refinado no fogo para te enriquecer. O livro de Pedro, ele fala assim que a nossa fé é muito mais preciosa do que o fogo, mesmo apurado por fogo. O ouro mais puro, né? Ele é processado no fogo, né? Você vai, através da fundição do fogo, você vai podendo tirar as impurezas do ouro até que ele fique ouro puro. Pedro diz que a nossa fé, ela é muito mais preciosa do que esse ouro mais puro. Então a primeira coisa que Deus pede para a gente resolver esse problema, é fé. Então fé, ela tem algumas dimensões interessantes. Bom, eu tenho fé no que Jesus disse. Jesus disse que nós somos uma igreja morna, hipócrita, de aparência. E não adianta eu dizer que não, vou brigar com ele. Ele diz que é, eu digo que não é. Não adianta. Eu tenho que assumir a minha condição. Eu, pessoa hipócrita. Eu, estou falando de mim, não de você. Eu. E agora eu preciso lembrar de uma coisa muito importante. A palavra de Deus diz que Jesus veio chamar pecadores e não justos. Hipocrisia é pecado. Eu fingir que eu sou um grande pastor e homem de Deus aqui e viver tudo errado ali fora é pecado. Eu tenho que assumir isso, porque eu tenho fé no que Deus falou. Eu acredito no que Ele falou. E eu percebo na minha vida o cumprimento perfeito disso aí que está escrito na carta de Laodiceia. Então, a partir dessa fé, vai acontecer duas coisas. Eu vou me envergonhar. E quem sente vergonha do que é, pede perdão pelo que é. Senhor, me perdoa. Eu poderia ser um pastor muito melhor, que ama muito mais as pessoas, que pratica muito mais a tua vontade, que é mais efetivo na hora de alcançar os perdidos, que ora mais, que estuda mais a Bíblia, que prega melhor, que faz melhor, e muitas vezes eu não sou, me perdoa, meu Deus. E Deus não veio enviar Cristo para morrer, para moralizar e para condenar a gente, Ele veio para salvar. Então Ele vai me perdoar e Ele vai me transformar. Talvez eu não vou sair daqui hoje perfeito, mas eu vou sair em rumo à perfeição. Perfeição do amor, da fé, do louvor e etc. Então, essa fé é no que Deus diz, eu creio no que Deus diz. Se Deus diz para guardar o sábado, não adianta fugir para um lado, para o outro. É para guardar o sábado. Se é para se afastar da mentira, do adultério, do assassinato, do roubo, do ódio, da vingança, da fofoca, da malícia, não tem justificativa. É para fugir, é para escapar, é para abandonar. E é assim que a gente compra esse ouro. Depois ele fala ele nos aconselha a comprar as vestes para que a gente se vestir, para que não apareça a vergonha da nossa nudez. Vocês lembram que quando Adão e Eva pecaram, a palavra de Deus diz que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus, porque até ali eles não tinham essa consciência de estarem nus, e foram buscar uma roupa de figueira para cobrir as suas vergonhas. Alguns entendem isso como os órgãos sexuais, não necessariamente. Eles se sentiram pelados no íntimo da alma de pecadores que agora eram. E esse se esconder, talvez não era só esconder o órgão sexual, era se esconder de verdade. Era se cobrir inteiro numa moita. Não quero que Deus me veja, não quero que ninguém me veja, porque é vergonhoso conhecer a Deus e escolher o diabo. Que foi exatamente o que eles fizeram. O fato é que todos nós partilhamos essa mesma experiência de Adão e Eva, e podendo escolher a Deus, escolhemos o diabo, e isso é vergonhoso. E Deus sabe disso, e Ele oferece para a gente uma veste. O que que é? Deus vai nos cobrir com a sua justiça, que não é nossa, que não é merecida. Deus vai tirar as vestes sujas, que nos envergonham, essas que estão rasgadas, que estão estragadas, que estão podres, que estão sujas, que estão cheirando mal. E vai colocar sobre nós a veste de Cristo. Essa é uma imagem bonita daquela pessoa que aceita a fé como uma fé que justifica, que salva, que é a fé no Evangelho de Deus. E depois, por fim, ele nos dá o conselho de comprar colírio para que vejas. Muitas pessoas no mundo, elas preferem se enganar do que enfrentar o espelho e a verdade. Existe uma grande parcela da população humana com graves problemas psicológicos, emocionais, espirituais, porque não conseguem olhar para o espelho, ver uma pessoa paradoxal, porque o ser humano é uma pessoa paradoxal. Eu olho no espelho, eu vejo uma pessoa falsa, hipócrita, errada, pecadora, e alguns, por causa dessa dimensão da vida humana, pensam assim, então Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim, mas é o contrário. Apesar de falhos, imperfeitos, impuros, imundos, errados, perdidos, Deus não deixou de nos amar e o nosso valor é infinito. Deus olha para a gente, é infinito valor, Ele tem infinito amor, Ele apostou na gente infinitamente, Ele vai nos dar um lar infinito, um corpo infinito, uma vida infinita, um amor infinito. Então é meio paradoxal mesmo, é uma pessoa ruim e boa ao mesmo tempo, é uma pessoa que não vale nada, mas que vale tudo, vale o sangue de Cristo. E enxergar isso é a única forma, essas duas dimensões, da gente realmente ter um encontro de salvação com Deus. Se a gente fica só no eu não presto, eu peco, eu erro, o caminho é a depressão, é o desespero, é o suicídio. Agora, assim, claro que também o outro extremo, nossa, como eu sou bom, como Deus me ama, como Deus gosta de mim, nossa, eu sou melhor que os outros. Também é um extremo que vai tornar as pessoas narcisistas, pensando que são melhores que as outras, e também não é o caminho do céu esse aí. Então, é enxergar essas duas dimensões, compreender essas coisas e dizer para Deus, muito obrigado. Muito obrigado por me mostrar essas coisas. E a imagem dessa pessoa que responde afirmativamente é a imagem que tem de uma pessoa que está dentro de casa. Ela está dentro de casa e ela ouve alguém bater. Mas é interessante que essa imagem de Jesus batendo na porta, ela é bacana porque assim, na cultura judaica, na cultura do primeiro século, não se batia na porta para chamar as pessoas. Nós batemos, né? O comum de uma pessoa quando chegava na sua casa era chamar você em voz alta pelo teu nome. Alberto, está em casa? João, está em casa? Avelino, está em casa? Ezequiel, tudo bom? E aí você lá de dentro, opa, entra, ou sairia, estou indo, estou chegando. Eles se comunicavam assim, ninguém batia na porta. Em que momento que se batia na porta naquela cultura? Quando era algo de extrema urgência e importância. Sua mãe está morrendo, aí você batia na porta. Você chegava esmurrando a porta e batendo. João! Sua mulher está tendo filho, ele está morrendo, ela está morrendo junto. É urgente, corre, vai lá ajudar. Está pegando fogo no celeiro da cidade, vai acabar a comida de todo mundo. Corre para ajudar para apagar o fogo. É nesse tipo de circunstância que era que se batia na porta. Jesus bate a porta porque é urgente que a gente compreenda as mensagens que está dentro desse texto. Compreender a nossa parte ruim, a nossa parte boa. compreender essa mornidão que nos acompanha, que é triste, que é terrível, mas que pode ser vencida se a gente tiver fé, se a gente for justificado, se a gente enxergar a verdade. É urgente. É questão de vida ou morte. Muitas pessoas no nosso mundo, elas evitam esses pensamentos de enxergar essas coisas. E é por isso que elas são exatamente o que o texto descreve: pobres, miseráveis, cegas, nus. São pessoas que estão completamente alienadas da realidade. Ao mesmo tempo que elas pensam que elas estão ricas, que elas estão indo para o céu, que está tudo muito bom, muito bem, porque eu tenho o que comer, eu tenho com quem namorar, eu tenho possibilidades maravilhosas neste mundo. Porque elas se enganam, mas a questão é de vida ou morte. Diante de tudo isso, ele fala assim: eu tenho uma promessa para vocês. Eu estou às portas. Essa é uma outra imagem bonita também. Eu estou chegando. Jesus não vai demorar para voltar. E ele diz assim: se você vencer essa tentação de se considerar horrível ou de se considerar bom, entender os seus dois lados, me aceitar como Senhor e Salvador, você vai sentar comigo no meu trono. Sabe que a gente, nenhum de nós, tem a dimensão do que significa isso. Sentar-se com Cristo, compreender as coisas que hoje são incompreensíveis, tantos porquês, porque o pecado machucou tanto a humanidade, porque que alguns, mesmo com acesso à graça, escolheram a perdição. Tudo isso ninguém vai entender antes dos 1000 anos no céu, mas lá nós vamos entender, nós vamos sentar com Cristo, Ele vai nos explicar, nós vamos saber todas as coisas que precisamos saber, e nós podemos estar lá, por uma obra maravilhosa da graça de Deus. Jesus já morreu por nós, Ele não está pensando se vai morrer por você ou não, Ele já morreu, e Ele quer nos sacudir, para que a gente desperte, e pare de ser essa igreja morna, que fala da verdade, mas vive a mentira. Que fala da consagração, mas vive uma vida mundana. E essa vida mundana não quer dizer que está se prostituindo, está matando, está roubando. Não é tão simples assim. É mundana no coração. Está indiferente à verdade de Deus. Está indiferente à pregação do Evangelho. E essa é a realidade de muitos de nós, se não de todos nós. E Deus precisa nos sacudir, quer nos sacudir, para que nós estejamos entre aqueles vencedores que se assentam com Cristo no seu trono. E ele termina essa mensagem dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Vamos nos levantar e vamos orar. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, muito obrigado porque nós vemos na nossa vida que a Tua palavra é a verdade, Deus. Reconhecemos que muitas vezes somos essa igreja morna, errada, equivocada, pecadora. Te pedimos perdão e transformação e queremos dizer que aceitamos a fé, a justificação, o colírio que nos habilitará a ver a Tua verdade conforme o Senhor quer que a vejamos, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração todos os dias, nos transforme naquilo que temos errado e nos ensine a Te amar e amar todas as pessoas. Que a Tua graça alcance a cada um de nós. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.